Aniversário, polindo o espelho do coração. Madruguei muito esta manhã. A luz que ora espreita veio pousar sobre os lençóis da cama. Penso que partiram todos para uma ilha distante. Ninguém me espera, nem eu tenho esperança. O tempo foi deixando a sua névoa ao longo de uma praia errante. Aqui, no lugar mais alto, tudo vai ficando mais pequeno. Não há dor, nem piedade. Apenas esta forma de ninguém poder negar-me.